sentires triste por nada teres que alcançar. Se algum dia te sentires cansado por nada teres que fazer, chora, amigo, chora, que o mundo acabou para ti. Chora, amigo, chora, por nada teres que fazer aqui. Se algum dia, ao passares pela rua, encontrares um pobre pedindo, dá-lhe a esmola que tu quiseres, que o pobre diz-te sorrindo. Chora, amigo, chora, que nada tens aqui de teu. Chora, amigo, chora, és mais pobre do que eu. E assim vês que esta vida não tem sentido algum. Depois de tudo se ter, nada se tem. Depois de nada se ter, não se é ninguém. Chora, amigo, chora, por nada teres que alcançar. Chora, amigo, chora, só podes rir ou chorar.